Esse só é pra você, morou, mano? Que de repente se sentiu abaixo, se te sentiu um ser incapaz. Mas nós viemos dizer pra você, mano, que você é alguém especial. Inseguro, inadequado em seu próprio terreno. A vida bate forte até que fica pequeno. E todo sofrimento vira o próprio veneno. Fala, meu irmão. Mano, pare de sofrer. Se autocriticar, se achou um velho, capaz de detestar a imagem que vê no espelho. Quem é quem te falou que você não pode ser vencedor? Por favor, por amor, ouça a voz do nosso salvador. Pois um traficante pode muito bem transformar em um grande administrador. Você tem talento, né não? Tudo é questão de visão, yeah. Depende da sua fé e da mão na massa. Deixa eu te falar, vim aqui pra dizer que você é alguém muito especial. Que você é o único no mundo e como você não existe igual. O que é? É obra-prima que Deus concebeu, yeah. Olha no espelho, você é imagem e semelhança. Não roube, não mate, não pense que você é ninguém. Você tem talento, deixe a desigualdade. Eu quero ver vocês, hein? Diz! Você tem talento. Assim como José vendido pelos irmãos e preso no Egito, você se encontra em apuros, amargurado e aflito. Assim como Daniel na cova dos leões, persevere, mano, saiba que Deus escuta suas orações. Deus te deu saúde, oxigênio e potencial. Vai na fé, irmão, você tem talento. Mas não foi pra você se tornar um gênio do mal. Los Guerreiros diz, eu nunca me rendo. Acredite, Deus levanta todo aquele que tá caído. Dá saída na hora certa pra aquele que está oprimido. Olhe pro céu e veja que o Senhor te sustenta e te ajuda. Não mate, não roube parceiro, por favor não se iluda. Pode crer, não dou ouvidos àquele que me acusa e quer me marcar como um membro da Yakuza. Foi só Deus entrar e a minha história mudou. A autoestima voltou porque ele me capacitou. Eu quero ver vocês que você dizerem é. Você tem talento, não deixe a desigualdade te fazer um refém. Só vocês. Você tem talento na batalha, sem medo, e forte, os guerreiros recrutados para o exército, o Deus verdadeiro. Reunidos em assembleia, formulando a estratégia, o objetivo, a ideia. Essa arara a nossa terra, pra cristão ou não cristão, sem fazer acepção. Pois o tema em questão é autovalorização. De forma construtiva, despertar em ti a autoestima, em perfeita sincronia com a evolução de vida. Assim se vai o tempo, com Deus ele é bem gastor. Deixe ele te ajudar para obter bons resultados. Seja sábio, trabalhe para o futuro promissor. Com esforço você pode, então plante com amor. Entendo perfeitamente quando pense em desistir, mas que a vontade de vencer fale mais alto em ti. Lembre daquele que por nós na cruz venceu a morte. O nome de Jesus é nossa torre forte. Não roube, não mate, não pense que você é ninguém. Eu quero ouvir. Você tem talento, deixe a desigualdade te fazer um refém. Por quê? Você tem talento. Evangelistas e não artistas, trazendo o evangelho pra você. Não roube, não mate, não pense que você é ninguém. Você tem talento, não deixe a desigualdade te fazer um refém. Você tem talento. Glória a Deus. Valeu, Invictus.